Meu coração arde em brasa, feito lenha na fornalha. Pensamento voa longe, vento que soprou a paia. E meus olhos se enchem d'água quando a tarde desmaia. O meu pai lutou na vida como um soldado em batalha. Minha mãe criou seis filhos, tudo debaixo da saia. E a dor de viver me corta, feito aço da navalha. Eu morava lá na serra, eu nunca morei na praia. Minha casa é mundo grande, levo tudo na cangaia. E a saudade de vez em quando me engasga. Voz vai, ai, ai. La la.